Estou na linha neste momento com a Janaína Adriana da Cunha de Lima, ela que é fonoaudióloga aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia! Satisfação conversar com você nesta manhã, porque nós acompanhamos aqui na internet, inclusive a publicação, né, de uma matéria falando sobre um projeto em andamento aqui na cidade de Foz quanto a crianças que passaram por procedimento de traqueostomia. Primeiramente, explica pra gente um pouquinho aí o que é a traqueostomia. Então, esse trabalho iniciou em 2014, quando mães buscavam atendimento de crianças traqueostomizadas que com dificuldade de alimentação. Essas crianças, elas necessitam de traqueostomia por várias causas. Uma delas é a insuficiência respiratória. E algumas dessas crianças permanecem durante um longo período com as canulas de traqueostomia. E, em virtude dessa necessidade, eles apresentam alguns déficits. E essas dificuldades motoras, orais, precisam ser acompanhadas pelo fonoaudiólogo e por uma equipe. E nessa condição, essas crianças também apresentavam algumas outras alterações em relação às alimentares. E desde essa época, nós iniciamos um trabalho de adaptação de uma válvula de deglutição nessas crianças, que inclusive aparece na reportagem. E esse trabalho começou a tomar uma forma e nós buscamos, no atendimento dessas crianças, melhorar a qualidade de vida delas, das famílias também. E com a adaptação desse dispositivo e com o acompanhamento fonoaudiológico, realmente melhorou muito a qualidade de vida dessas crianças. E até vamos destacar aqui, porque esse projeto ele tem vários alcances, né? Essas ações têm vários alcances aí que são desenvolvidos. Inclusive, o que me chamou a atenção ali, que vocês trabalharam aí até de forma lúdica, com bonecos, com bichinhos, para trabalhar com a questão da estima das crianças? Na verdade, esse projeto iniciou com uma colega chamada Daniela Feijó, do Stó em Porto Alegre, e eu entrei em contato com ela quando eu soube desse trabalho, e nós replicamos esse trabalho aqui. E esse trabalho realmente é bastante recente, só tem 3 semanas, e nós replicamos no boneco ou na boneca a condição de saúde da criança. No caso dessas crianças, a traqueostomia, sondas nasais, que são sondas de alimentação, e sondas abdominais. E nós observamos nessas crianças que o fato delas terem um amigo como elas facilitou na reabilitação dessas crianças. Então, quando nós abordamos e colocamos algumas atividades para a criança fazer, ela replica primeiramente no boneco e depois ela mesma. E nós temos visto realmente que esses bonecos, inclusive, têm tido um impacto muito grande, não só na criança, mas como na comunidade em geral. E olha, uma ação aí realmente bastante interessante, porque a gente acompanha, até para a criança entender muitas vezes o que é que está acontecendo, algumas dessas ações, é um processo um tanto delicado, né? Na verdade, essas crianças, algumas crianças não têm somente as alterações respiratórias ou cardiológicas que necessitem manter essa criança utilizando, no caso, uma traqueostomia. Numa internação, por exemplo, uma criança passa por 3 equipes, né, 3 plantões, com vários tipos de procedimentos. Então, ao momento em que a criança ele consegue vincular no boneco, que é uma forma da criança se proteger, a gente consegue, em muitas situações, fazer os procedimentos de uma forma um pouco menos invasiva na criança, utilizando o boneco como apoio. E eu confesso ali que quando eu vi as imagens eu fiquei até comovido com relação a isso. Tenho uma filha pequena, né, e vejo aí como realmente essa questão aí de replicar, né, no boneco ali, no brinquedo, é algo aí importante para o entendimento de tudo isso. Agora, como é que vocês fazem para obter esses bonecos? Vocês trabalham com doações? Como é que está sendo articulado tudo isso? Na verdade, é tudo muito recente, né? A gente realmente agradece muito a imprensa que tem nos ajudado, assim, que esse projeto teve uma repercussão e a gente colocou os telefones de contato do ambulatório, os telefones fixos e celular. E até já nós recebemos algumas doações de alguns bonecos, né? De algumas sondas também que a gente precisa. Então, alguma dúvida que alguém tiver do tipo de necessidade que o projeto precisa, porque, na verdade, a gente quer estender também ao hospital, porque o hospital também tem uma brinquedoteca. Então, assim, nós gostaríamos de deixar disponibilizado para as crianças bonecos também no hospital. Então, nós precisamos realmente de doações de bonecos, de sondas, de cânulas de traqueotomia, para que nós possamos, assim, aumentar o número de crianças que possam ser alcançadas com o projeto. Então, a gente deixa o telefone do ambulatório, que qualquer dúvida que alguém tenha ou queira doar, pode se dirigir ao ambulatório ou pode ligar para que possa ter informações a respeito do projeto. Então, vamos lá. Você tem esse número para compartilhar aqui com os nossos ouvintes? O telefone direto do ambulatório de fonoaudiologia é 3521-1807 ou 3521-1813 ou pelo número de celular 99973-8051. Então, vou repetir aqui para os nossos ouvintes, vamos lá, o telefone do ambulatório, né, o 3521-1807 ou 3521-1813, e o telefone celular, qual é? É 99973-8051. Daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, disponibilizar aqui na nossa transmissão, né, no Facebook, esses contatos para que quem queira, quem possa, né, colaborar também, possa aí se somar a essa iniciativa. E olha, parabenizo aqui pela iniciativa, por todo o trabalho que é feito desde 2014, né, como você contou aí com a questão do atendimento às crianças com traqueostomia aqui em Foz do Iguaçu. Conversei aqui com a Janaína Adriana da Cunha de Lima, ela que é fonoaudióloga aqui na nossa cidade. Janaína, muito obrigado aí e parabéns a você e toda a equipe envolvida. Obrigada, prazer foi meu.